pensar em mim. Caço de noite e de dia, e até na madrugada fria, procure você nunca está. E é tão difícil controlar meu vício por você que só aumenta, que a cada dia aumenta. E mesmo sem querer, eu pago essa sentença que eu nunca escolhi pra viver. Mas desde que eu me apaixonei, eu não durmo direito, sentindo o seu cheiro. Se o coração é meu, se o sentimento é meu, esse direito é meu de amar tanto você. E eu nunca me apaixonei assim. Se o coração é meu, se o sentimento é meu, esse direito é meu de amar tanto você. Eu nunca me peguei assim, querendo te encontrar em mim. Michel Teló, fechando mais uma super sequência aqui no Conexão Sertaneja. Matheus e Cauã e o Zezé de Camargo e Luciano. Programa de sexta-feira bom, né? Bom também ter a sua companhia, a sua audiência. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco, você vai ouvir. Vida, vida, vida, que seja do jeito que for. Continue ligado. Conexão Sertaneja volta já. Sexta-feira, aumenta o volume, Patrick Render. Quando ela rebola. Quando ela rebola, eu fico quase louco. Eu entro em paranoia, desejando o seu corpo. Mas quando ela percebe, me mata de tesão. Rebola em minha frente, vai descendo até o chão. Eu faço se ela não me quer. Eu faço um esculacho se eu pegar essa mulher. Eu sou seu cachorrinho, você é o meu filé. Me dê só uma chance que eu dou o que você quer. Ao som do funk nejo, isso vai ficar legal. Eu mato seu desejo e você dança no meu pente, oh, pente, oh, pente, oh, pente, oh, pente. Quando ela rebola, eu fico quase louco. Eu entro em paranoia, desejando o seu corpo. Mas quando ela percebe, me mata de tesão. Rebola em minha frente, vai descendo até o chão. Digidinho, digidinho, digidinho. E pra cantar comigo, chega pra cá, Cassi Magos. Se ela não me quer, eu faço um esculacho se pegar essa mulher. Eu sou seu cachorrinho, você é o meu filé. Me dá só uma chance que eu vou dar o que você quer. Ao som do funk nejo, isso vai ficar legal. Eu mato seu desejo e você dança no meu pente. É um pente, é um pente, é um pente. Suando ela rebola, eu quase fico louco. Eu entro em paranoia, desejando seu corpo, mas quando ela percebe, me mata de tesão. Rebola em minha frente, vai descendo até o chão. Quando ela rebola, eu fico quase louco. Eu entro em paranoia, desejando o seu corpo. Mas quando ela percebe, me mata de tesão. Rebola em minha frente, vai descendo até o chão. Tesão, rebola em minha frente, vai descendo até o chão.